atropelado, né? Quer me tirar porque eu ando de ciclone, né? Perto das suas amiguinhas eu não sou nada, sou um lixo, sou brega, né, Lavê? É, né? Você com as suas curtidas quer se achar perto de mim, né? Quer pagar de mala pros quebrada, né? Mano, depois de gozar todo mundo é igual. Ciclonado, meia na canela, eu passo o saco nela, passo o saco nela, eu tô ciclonado, meia na canela, passo o saco nela, passo o saco nela. Ela é Patrícia, eu sou favela e mesmo assim eu como ela. Passo o saco nela, passo o saco nela. Quem diria famosinha, chonadinha no favela. Passo o saco nela, passo o saco nela. A famosinha do Instagram com MC Lan virou cadela. Vem cadela, vem cadela, vem cadela, vem cadela. Nós catuca, catuca, catuca nela. Nós catuca, catuca, catuca nela. Nós catuca nela, tu canela, tu canela. Nós catuca nela, tu canela, tu canela. Tipo Vavagê, tipo Babão, tipo R10, tipo todo mundo, vai. Vai, ladrão, quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Música de aniversário, hein, ladrão? MC Lan novamente. Xerazade.